parece até impossível prosseguir. Cansado de lutar, questiona por que tanto sofrer. Se a vida eu entreguei a Deus, a gente. Mas...